Tradição com Nutrição, seja bem-vindo. Cá estamos de novo para esta rúbrica semanal na Boa Nova, da responsabilidade de Rita Moraes, é nutricionista que nos ajuda a uma alimentação, a fazermos uma alimentação saudável. Já falámos aqui neste verão como se deve, ou pelo menos comer, aquilo que se deve optar, como recomendações e sugestões. Falámos também já do top 10 dos alimentos saudáveis. Falámos de ameixas, enfim, frutos vermelhos. Agora, vamos falar de uma coisa que também se faz muito no verão, que é comermos fora de casa, por um ou por outro motivo, mais por férias, mas também aí devemos ter algum cuidado. Seja bem-vinda, Rita Moraes, a mais uma rubrica Tradição com Nutrição. Olá a todos. Exatamente, nas férias muitos comem fora de casa. Não vou falar caso se vá a um restaurante, ou, porque aí as recomendações acabam por ser as mesmas. E então eu optei por... já que é para comer fora de casa e já que todos querem poupar dinheiro, então eu ia deixar algumas recomendações para, por que não fazer um piquenique? Já há muitas pessoas que em tempos via-se muito a fazer, agora já se começa a ver novamente. E eu acho que é uma prática realmente a fazer em férias ou fora delas, claro, e fora de casa nós também podemos optar por refeições ligeiras e práticas também para levar. Portanto, uma sandes pode ser tão equilibrada como uma refeição de prato. Claro que deve cumprir algumas recomendações até da roda dos alimentos, que também já falámos aqui. Portanto, o pão pode ser, em vez daquele pão branco, pode ser um integral, pode ser uma mistura, o mais variado que nós temos, e agora há tantos, nada como optar por um mais saudável. Incluir carne assada, com pouca gordura, frango, ovo, atum e mais aqui se poderia dizer. Não esquecer as saladas, como alface, rúcula, tomate, cenoura, couve roxa e tudo mais que encontrarmos. E as cores também apelam a, como tínhamos falado no top 10 de alimentos, cores significa propriedades benéficas, portanto, nada como fazer uma salada bem colorida e bem nutritiva. Quando também falamos em saladas, muitas pessoas associam a molhos, não é? Pôr molhos nas saladas ou dentro das sandes. Pronto, aqui tem que se ter algum cuidado. Devemos optar por molhos com menos gordura e que também não façam tão mal à saúde. E daí eu relembro a melhor gordura que nós temos ao nosso dispor, que é o azeite. Mas apela à moderação, porque tudo que é em excesso não traz assim tantos benefícios. E o azeite não deixa de ser uma gordura. Como eu ainda há poucos dias ouvi um senhor a dizer: ah, mas o azeite é meu, é caseiro, é uma maravilha. Claro que é, ninguém duvida, mas não deixa de ser uma gordura. Portanto, em excesso tem as suas consequências. E também relembro que, por vezes, e nesta altura de calor, as pessoas recorrem àquelas bebidas ou energéticas ou ricas em açúcar. Atenção, usar e abusar da água. Ou então, em último caso, fazer um batido sem açúcar ou fazer o próprio sumo natural e também não pôr açúcar. Nada como optar por bebidas mais saudáveis. Se preferirem uma refeição de prato, apostar em saladas, na última rubrica falámos de uma salada tão interessante, legumes cozinhados, do peixe, que também é tão interessante, tão saudável, que deve ser incluído, e o peixe também relembra a nossa gastronomia, temos aqui o mar a toda a volta, portanto deve estar incluído. E tendo em conta, mais uma vez, o verão e refeições fora de casa, eu trouxe também alguns ingredientes para uma salada mediterrânica com lentilhas. E ainda temos muitas pessoas que não usam as lentilhas. Eu ainda me estou a lembrar da última, que acho que tinha um preparado próprio. Agora já não me lembro, o seu sabor era tão bom que fiquei em... A berinjela. Pois, precisamente. E não só, havia lá mais qualquer coisa numa salada rica e com esta certamente não vai ser diferente. Mas vamos a essa salada. Então, salada mediterrânica com lentilhas. Cebola e alho, não poderia faltar. Pimentos, portanto, também há variados, nada como até incluir vários. Rúcula. Quem não gosta de rúcula porque tem um sabor muito peculiar pode optar pela salada, pela alface, manjericão, as nozes, vinagre balsâmico, azeite, sumo de limão fresco, pimenta e, claro, as lentilhas cozidas. E isto seria uma excelente opção, bastante saudável, com uma boa energia, porque isto é energia realmente de qualidade e que nos faz tão bem à saúde. E é uma coisa que é fácil de fazer. De facto, a gastronomia portuguesa tem uma característica, não só portuguesa, mediterrânica, tem uma gastronomia, é uma gastronomia muito, muito própria, muito, muito rica em muitas coisas. E nós temos muitos produtos, que são os nossos produtos à porta de casa, como assim se pode dizer, que podemos fazer mil e uma maneiras, ganhar mil e um paladares, às vezes tão fácil com uma mistura de alguns sabores, não é? Torna-se tudo muito mais fácil. E no verão é tudo muito mais apetecido. Sim, sem dúvida. E veja, esta salada preenchia, ou melhor, seria extremamente saciante, porque há pessoas que dizem, ah não, salada não enche, dizem que é como o peixe, não é? Que peixe não puxa carroça. Não, puxa perfeitamente uma, duas, três carroças. Quer dizer, temos aqui tudo aquilo que nos daria energia, que nós precisamos, e é diversificado. E quem é que não gosta de... Lentilhas nem toda a gente gosta, eu compreendo, mas pode-se perfeitamente substituir por grão ou por feijão e ficaria boa na mesma. Uhum. Quem é que não gosta de um vinagre balsâmico que tem aquele paladar tão característico de azeite, do alho, da cebola e pimentos também? E pode-se perfeitamente assar uns pimentos e até cortar aquilo tudo bem e incluir na salada. A rúcula também há algumas pessoas que rejeitam um pouco, mas pode substituir por uma couve roxa, uma cenoura ralada, uma alface. As opções são variadas. Há sempre algo que se pode substituir. Isso a juntar, então, àquilo que normalmente fazemos mais no verão, que é o peixe. Nós não temos também, enfim, numa rubrica anterior falávamos que a sopa só se comia no inverno e no verão não. O peixe também se come mais no verão do que no inverno. Talvez porque as pessoas também têm a tendência a mais estar junto à beira-mar e aí puxa um bocado mais peixe. Mas, de facto, o peixe é quase um prato obrigatório estar na nossa mesa, no nosso dia-a-dia. Sim, e que, infelizmente, ideal. Nem sempre fazemos, principalmente nesta zona interior do país, em que optamos mais por carnes, por enchidos. E, portanto, fazer uma alimentação equilibrada é também, obrigatoriamente, o peixe e não só nestas alturas. Eu reforçava o obrigatoriamente, sem dúvida. O peixe tem que estar incluído por todos os benefícios que tem. E como eu há bocado dizia, o peixe puxa todas as carroças. A diferença está, e aproveito, faço um parênteses, é que como tem menos gordura em relação à carne, ou tem uma gordura de melhor digestibilidade... Isso. Nós, passado pouco tempo, temos fome. O que é o pretendido? É nós comer várias vezes ao dia. Nós temos... está com aqueles intervalos grandes. Exatamente. Quando se comemos carne, ficamos muito cheios e, se for preciso, passam muitas horas e nós não comemos. O peixe faz exatamente isso. Passado pouco tempo, nós até já estamos com apetite, que é o ideal. Vamos lanchar. Portanto, fica a sugestão. A Rita Moraes deu a sugestão desta salada de lentilhas e eu aconselho, por exemplo, uma douradinha escalada, não é assim? Que é fenomenal e, portanto, estamos aqui já com uma refeição feita. Eu não sei a que horas é que você está a ouvir isto, mas se tiver, olha, paciência, se não for este o prato, poderá ser para uma próxima oportunidade. De facto, as sugestões de bem comer numa alimentação saudável que a Rita Moraes aqui deixa. Rita, ficamos por aqui hoje? Ficamos por aqui. Para a próxima vamos falar também de cerveja. Pois, cerveja. E cerveja é capaz de ser engraçado, porque sei que estive, não foi já há algum tempo, num país onde há muito tipo de cerveja que é feita por umas vagas que existem lá. Existem 86 tipos de vagas, salvo erro, que é na Finlândia, e fazem todo o tipo de cerveja, de vinho, com aquelas vagas, que é fenomenal. Portanto, são coisas saborosas. Vamos esperar por essa rúbrica, então, para saber mais por nós. Ficamos por aqui. Não se esqueça da saladinha de lentilhas e, então, da tal douradinha escalada, que é muito bom. Até à próxima. Até à próxima, Rita Moraes. Saímos daqui e bom apetite. Saímos daqui com água na boca e para uma alimentação saudável. Fique bem. Tradição com nutrição, da responsabilidade da nutricionista Rita Moraes. Até para a semana.